1-2-5, decola o Zuma, me chama o controle, 1-9, esse é 1-3-5. 9-35, bom dia. Azul 5003 assuma com 111 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, Ribeirão Preto, nosso alternado. Para o táxi. Direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste altímetro 1098, azul 5003. Livre táxi à direita, ponto Índia, ponto de espera 1895 a torre. Muito obrigado, bom dia e até a próxima, azul 5003. Obrigada, bom dia. Torre Salvador, bom dia, o azul 5003, ponto de espera, pronto. Azul 5003, autorizado, alinhado, decolar, pista no zero, vento no 60 graus, 109. Livre alinhado, decolar, pista no zero, azul 5003. Torre Salvador, bom dia, azul 1759, informação hotel, autorização Guarulhos. 1759, bom dia, pronto para a cópia? Tá pronto, 1759. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo, subida será da El, Leda, Mótiva, primeira curva direita após a decolagem pista 10, código 5114 e o controle 1119-35. Autorizado 360 Guarulhos, da El Leda Mótiva, decolando da 10, com curva direita 5114, transponder 1935 ao controle. Correto, 1759, chame para o posicionamento. Chamo. Azul 45-5003, decola os 2-1 no controle, 1-9, decimal 8. Correção 9, decimal 35. Correção 9, 35, com controle agora, azul 45-003. Bom dia e até a próxima. Sierra, bom dia. Pronto para cópia? Rotor Juliette Serra, autorizado Salvador, grupo do Luma, Natil, no meu pés, após decolagem curva direita, corredor Axé, 0127 ao código, 120, corrigindo, 1935 ao controle. Rotor Juliette Serra, cotejamento correto, pátio 4, confirme PLB. 09 no PLB, acionamento e decolagem, 14.1895, bom voo, Hotel Juliette Serra, ajuste no 08. Hotel Juliette Serra, ali no acionamento, chama pelo caso de decolagem. Paulo Salvador, é o Papatango Mike Zulu X-Ray, posição remota 12, solicito atualização de reboque para a posição de número 11 no pátio principal. Mike Zulu X-Ray, só confirmando remota 12 para portão 1-1 do pátio principal. Afirmo. Autorizado, informe término do reboque. Tomarei, grato. Azul 2704, eu tenho pré-aprovado 350 para Recife. O senhor aceita o nível, aguarda a recoordenação para o 330. 350. Pronto para a cópia? Autorizado Recife, nível de voo 350, conforme rota do plano. Subida Serapuca, Jamo, Aracaju. Primeira curva esquerda após a decolagem, pista 10. Código 5120 e o controle 11935. Correto, azul 2704, chame para posicionamento. Afirmativo, 2704, ciente, chame para puxa. Volo 759, autorizado, corrigindo. Aguarde um minuto para puxar o estacionamento. Guardando, 759. Seguro, o Gol no 649, sempre das condições, solicita Porto Seguro. Gol no 649, já está pronto para cópia? Pronto. No 649, só mais alguns instantes, apenas a coordenação da frente. Sim. Solo 759. Prossiga. O plano vai para... Vai transmitir para a esquerda, está autorizado com a separação própria? Eu estou verificando aqui, porque aqui estava um pouco difícil a minha visualização. É que ele puxou um pouquinho mais a retaguarda. E aí está meio complicado para eu ver. Mas com cautela, estou autorizada no 759. Chama para puxar, chama para o táxi. Muito obrigado. Uno 649, pronto para puxar, pronto para cópia? Pronto, cópia, prossiga. Autorizado Porto Seguro 360, via 3 do Lu 44. A subida será da El Leda, Porto Seguro, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. 5123 é o código, 11935 é o controle. Uno 649, autorizado. Porto Seguro, 360, Pesula 44, da El Leda, Porto Seguro, primeira curva direita, decolando da 10, 5123, transporte, 1935, controle. Correto no 649, chama para o táxi, para o chefe de estacionamento, corrigindo. O voo no 649 já está pronto. 649 está totalmente pronto? Só falta o pingueiro aqui da infra-aero, vamos chamar quando pronto. Sim, obrigada. Já saiu, o Gol no 649 está pronto. 649, então autorizado, chama para emitir, tá? Livre post, Gol no 649. Solão 649? Prossiga. Nós vamos aguardar um pouquinho aqui para não prejudicar o tráfego da companhia, ok? Tá ok. É assim que eu mesmo vou passar a retaguarda, eu reautorizo então o seu pushback. Maravilha, obrigado. Para o táxi, Gol no 759, 163, a bordo, 4 horas, interno da linha. Táxi via Pátio Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 098, Gol no 759. 32, Pátio Índia, ponto de espera, 1895. Autorizado Juliette Sierra, chama para ingresso no 7 de decolagem. Obrigado, vovô. Alô, nada. autorizado, ingresso, decolagem, Venturo, 30 graus, 1 0 mais. Depois chegou no mercado prato. São Paulo, bom dia, está passando o Vitor Charlotel. Vitor Charlotel, bom dia, só confirmando o plano para Paramirim, Bahia? Afirmativo, São Paulo. Radial 234, 180 milhas, é isso? Afirmativo. Confira o fato que se encontre o PLV, por gentileza. Era Paixé 08, decolando a 197, Vitor Charlotel. Quais são, cara? 190 a bordo, 190 a bordo. 190 a bordo. Ciente, autorizado Salvador para Serra November Bravo Zulu, 1 centena, após decolagem, curva à direita, subida árvore após árvore direto, o código 5122 e o controle em 119, decimal 35. Autorizado Salvador, parada em Serra November Bravo Zulu, 1 centena, decola 57, curva à direita, saída árvore. Após a sorte direto, coro 22 de transponder, controle Salvador 199, decimal 35, Cotejou, Vitor Charlotel. Vitor Charlotel, cotejamento correto, acionamento, táxi, decolagem, agora 14-118-95, ajuste 10-18, Vitor Charlotel. 295-98, ajuste, bom dia, Vitor Charlotel. 6759, mantém a posição. Rafael Juliette Serra, em ação de decolagem. Sim, Serra. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Zulu, X-Ray. Informa o termo do reboque na posição 11, do pátio principal. Gente, Mike Zulu, X-Ray, bom dia. Bom dia, graças. Juliette Serra decola os 35, chama o controle 19, deixa o 35. Livre de pouso, pistão 0, 150 graus, 1 0 mais. Livre de pouso, 755, tá bom. Aguarde 2 minutos para o pushback. Falou, número 649 para o táxi com 39 a bordo, 3 horas, voltando com 5. Via Pati Índia, no ponto de espera, chame 2895, ajuste no 018, voo no 649. Pati Índia, 895, 18, voo no 649, boa. Circulado autorizado, né? Mantenha 1-0. A linha mantém 1-0, gol 1-7-5-9. 1-7-5-5, solo os 3-7, direito 2-1, no som. Direito 2-1, no som. 2-7-0-4, autorizado por gestionamento, chame para o parque. Solo 7-5-5, livrou, bom dia. 1-7-5-5, bom dia, táxi autorizado via Alfa, deve manter posição antes da Juliette, sua posição prevista é a 1, está sendo liberada nesse momento pela aeronave da Azul, que está iniciando o pushback. Azul, e Alfa Bravo Sul Juliette. Autorizado, ali mantendo zero. Ali mantendo zero, vou meio 49. 1759, decola os 39, controle 1 no 9 decimal, 35. 1935, bom dia, gol 1759. Autorizado a decolar, vento 1 no 50 graus, 109. Teve decolagem no 0, gol no 649. Para táxi, o azul 2704, somos 9:30 a bordo, alterna São Gonçalo, Amarante, 3 horas e 45. Sua direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10 no 8, azul 2704. Ou no 018, ajuste isso. No 018, afirmo. Sim, então, táxi, frente, ponto, espera, 2895. Obrigado, azul 2704, vamos falar. Obrigada, bom dia. Polo 755, Juliette, porta 1. Juliette, porta 1. No 649, decola os 42, controle 1, 9, são 35. 1935, no 649, boa. O Salvador está passando o Vitor Carvajal. Carvajal, autorizado, chama a chamada para o táxi. Chamada para o táxi, Autorizado, táxi, chama para ingresso no 7. Autorizado, táxi, pode chamar para o dia, o Azul 2704, ponto espera do 0, pronto. Azul 2704 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 140 graus, 109. Sim, autorizado e decolar, alinhar e decolar 10, Azul 2704. Salvador, bom dia, é o Azul 4039, que é o hotel para Campinas, poderia passar na nossa saída prevista? Afirmo, para Campinas eu subi via Dael, para que horas é o plano? Dael, obrigada, ao 15. Ah, tá ok, ainda tá um pouquinho cedo, assim que eu já tiver o plano do sistema, eu pago a foto, ok? Obrigada. Azul 2704, decola os 45, controle 1, no lado decimal 35. 119, 35, boa. Daí, corrigindo, Puca, transição, Caju. Puca, Jamo, Caju, com a primeira curva à esquerda. O código 5143 e o controle 119, decimal 35. É o da 3230, da Recife, nível 330. Saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda. Transponder 5143. Controle 1935. Correto, 3230, chama para puxa acionamento. 3230. Azul 4039, já está pronto para cópia? Já está pronto. Campinas aprovado, nível de voo 320, conforme rota do plano de voo. Subestrada Dael, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10, código 5145 e o controle 119, decimal 35. Correto, chama para posicionamento. está autorizado a decolar, pista 17, vento 140 graus, 12 nós. Autorizado a decolar, pista 17, muito caro, hotel. 3830, na posição número 2, puxa bem que eu falo, hein? Autorizado, senhor, para o táxi 3830. Autorizado, eu vou dar na tarde. início da 3830. Tem 117, 4 horas para operar a Fortaleza. Via Alfa no Ponte Peradão 0-1-195, que é legal no 08. Via Alfa no Ponte Peradão 0-1-195, que é legal no 08, Ponte A. Autorizado, ventos do 17, decola da 10, primeira curva esquiva. Saída Uca, transição Caju. 1-1935 controle e 5150 transponder. 370 recife, Uca, Aracaju, 017, 1935, 5150 transponder. Segura para os direcionamentos. aeronave direita, solo 21 decimal 1. Direita, solo 121 decimal 9, 3304. Quadrão 39, segue viente alfa no ponte paradão 0, torre 1-1-8-1-9-5, QNH 1-0-1-8. E alfa, passando dos dois passos, a gente chama 0-1-8, azul 4-0-3-9. Salve Salvador, bom dia, 3304, livrou. Pegue alfa, Juliette, portão 8. Salvador, bom dia, o azul, 4039. Azul 4039, autorizada a linha decolar, altitude 0, vento 1,40 graus, 1,29. Autorizada a alinhar e decolar, o azul 4039. Tia Romeu, prossiga. Já copiou? Mando cópia para Mata de São João. Salvador para Mata de São João, Serra Juliette November Yankee, 500 pés, decolada 17, com proa do litoral norte, coordenação 4 torres. Acione no transporte 0133, controle 119.35. Apenas o pátio e pessoas a bordo? 2002 no POB, acionamento, táxi de decolagem, chame a torre 1 ou 2, mas... Salvador, Lagoa direto Buraquinho, prossegue gestão no 7. Autorizado, decolagem. 7 é ponto, ponto de espera para a decolagem da Papau, de Charles Sound. Serra Romeu autorizado a decolar para outro buraquinho, vento 140 graus e 1 2 nós. É bom.